paraíso celestial para onde só vão os humanos de alma pura. E é um segredo guardado a sete chaves, os anjos não conseguem acesso, e se o Miguel tiver acesso a isso, ele vai barbarizar com tudo. Então, alguém descobriu um caminho para o terceiro céu. Eu fiquei sabendo disso, mas a pessoa morreu para me transmitir essa informação. Então, por isso que eu sei que essa informação é verdade. Porque a pessoa pagou com a própria vida até. Eu vou passar a localização do local. Localização do local é boa, né? A localização para vocês. De onde está essa pessoa que teoricamente tinha descoberto o caminho para o terceiro céu? E eu peço que vocês investiguem, descubram se é verdade essa informação. Se for verdade essa informação realmente, compartilhem comigo, porque eu fiquei muito curiosa para saber sobre isso daí. Por que que eu chamei vocês? Porque eu tenho certeza que vocês vão querer manter esse segredo guardado às sete chaves, não vão querer que isso caia no, nos ouvidos de Miguel. E também porque eu sei que vocês são anjos, são celestes, e eu tenho certeza que vocês não vão querer que esse segredo de vocês seja revelado para o resto do mundo. Então vocês não têm muita escolha a não ser fazer o que eu estou pedindo, barra mandando, ou vocês vão ser expostos. E vocês estão assistindo a esse DVD estranho, bizarro. E enquanto vocês assistiam a isso, a Juliel foi para fora, foi para a rua. Preocupada com a questão de ter gente com platina branca, que esteja querendo matar anjos e tudo. E no meio da multidão ela viu, sentiu uma pessoa com má índole que estava indo justamente para o hotel, justamente para onde vocês estavam, que é aqui. O anfiteatro. Seguiu essa pessoa rapidamente, a tempo de pegar essa pessoa na hora que ela invadiu o anfiteatro para tentar assassinar os Celestes. E aí vocês enfrentaram essa pessoa, conseguiram vencê-la. O Safadim puxou a alma dela e aprisionou numa cadeira que o Aladiá tentou destruir, mas foi impedido pela Gabrielle. E foi onde a gente terminou. Memórias vívidas? Sim, Jefferson, só me esclarece uma coisa. Sim. A cadeira não fala. A gente vai ter que usar os poderes para se comunicar com o espírito, com a alma que está ali, né? Exato, a cadeira não fala. Se a cadeira é destruída, a alma vai embora, né? Tipo, ou para o inferno ou para o céu, né? Na parte do. De ser punido, né? Ou não? Isso, Ou volta pro isso. corpo? Não, ela vai embora. Não vem. Vocês têm que devolver a alma pro Tá. corpo. Vou até confirmar aqui. Qual que é o nome da divindade mesmo? Você lembra, Safa? De cabeça aí, mais fácil. Você está entre nós. Safadinho, ora ora. Você nos ouve. Transferência espiritual. Vou pegar aqui só para confirmar, ó. Porque essa informação pode ser importante para vocês. O Safa tá falando? Se tiver, tá mudo. Não ouço a voz dele. Também não. Ah, achei que você tinha. É, vocês que comandam. É, se vocês não devolveram o corpo pro, o espírito pro corpo em até uma hora, o corpo ele morre. Ele entra no estado meio de coma, então ele tem que ser sedado, tem que ser medicado, porque senão o corpo falece. Ou seja, o espírito na cadeira está totalmente à mercê de vocês. O que vocês vão fazer? Todo mundo tá me ouvindo alto, claro, aí? Quem que consegue falar com os espíritos de cadeira aí, tal? Espíritos de cadeira. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que se alguém tem uma chance, ou é o Hora-Hora, ou você, Juliel. Eu? Com o quê? É porque vocês que são os rolê dos espíritos, né? Isso. Não. Que tortura e não sei lá o quê. Ah, tá. Mas assim, eu não consigo falar com os espíritos. Eu consigo, não? Consigo. Vocês precisam de uma divindade chamada Sussurro dos Mortos pra conseguir conversar com o espírito na cadeira. O Hora-Hora tem. Só que eu acho que ele caiu. Só pra... Ele tava em duas versões, eu cliquei uma versão e deixei a que tá aparecendo ele agora. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você agora bem baixinho. E aí, minha gente? Espírito na cadeira. Safa, só deixa. Eu falo espírito? Fala aí. Tá, primeiro... Precisa do sussurro dos mortos, você tem? Eu tenho. Tem, beleza. Posso pegar a faca que tá com o corpo antes? Pode, tá, se ninguém fez isso ainda, né? Pode pegar sim. É, então, eu vou lá pegar a faca, porque se essa porra voltar, fodeu de novo. Mas eu tenho uma faca. Não que eu seja a melhor segurança do mundo. Tá com você? Eu tenho uma faca. Aquela que a gente achou lá. Ah, tá. Eu achei que tava comigo. Não. Tá, então... Você roubou de mim, né, Ju? Você que me deu. Você pegou a faca de mim. Eu roubei de você ou você que me deu? Não lembro agora. Eu não lembro tá te dado, sinceramente. Tá comigo. Tá, eu vou lá pegar a faca então do corpo. E vou usar o sussurro dos mortos no, na cadeira. Ok. Beleza. Bom, Sussurro dos Mortos não consome ponto de aura, de boa. Você pega a faca. A faca é uma faca toda ondulada, a lâmina dela. Certo? Ela é extremamente afiada e, novamente, uma faca feita de platina branca. Algo que pode ferir não seus não somente seus avatares, seus corpos de carne, mas também os seus corpos espirituais, vocês na sua forma original. Tá, Sussurro dos Mortos. Aí eu tenho que falar com o cara, né? Exato. Tá. As informações são meio vagas aqui, né? Pelo que tá dizendo na descrição da magia, porque o espírito ele tá meio sem saber onde que ele tá. ASMR dos Mortos. ASMR dos Mortos. Então, pense direitinho o que você vai querer perguntar, de que forma, pra ter as melhores respostas possíveis. Gente, vocês têm alguma ideia do que perguntar? Por que você nos reuniu aqui? Quem mandou ele? A quem ele serve? Tostinhos vem demais porque é fresquinho, fresquinho porque vem demais. Eu vou perguntar a quem ele serve. Ah! Muito boa pergunta. De quem que veio essa ideia? De quem que partiu a ideia dessa pergunta? Eu falei a Storm. A Storm? Eu não entendi a pergunta. Toma, Storm. Ganha uma inspiração. Foi muito boa essa pergunta. Uhum. Quando você se aproxima da cadeira e pergunta a quem você serve, Vocês escutam aquela voz sussurrada que parece ecoar de todos os lugares ao mesmo tempo, de lugar algum. E um arrepio percorre a sua espinha, porque é um nome que já não deveria existir mais. Ele responde pra você: Shendor, o feiticeiro. Não. Ora, ora. Não. Tipo, esse cara era pra estar morto há uns 20 mil anos. Eu olho pro Safa e aí eu fico assim, tá vendo? Por isso que eu vim até aqui. Eu posso fazer outra pergunta pra ele? Sim. Pode. Vocês têm alguma ideia, gente? De novo. Por que você nos reuniu aqui? Mas não foi ele que reuniu, foi outra pessoa. Que foi outra pessoa. Ah, foi outra pessoa? Não foi. Foi. Não. Pergunta... Você tá dando uma localização. É, isso é bom também. E por que que ele atacou a gente, né? Tipo... O que você quer? O que a você gente quer é anjo, nós? Ele quer matar a gente. É, mas tipo, eu não acho que seja só isso. Tipo, Shendor do nada, porque é a gente em específico, entendeu? Tem anjo pelo mundo inteiro. É. Ah, então eu vou perguntar por que que nós somos os alvos. Por que nós? Por que ele quer atacar a gente? Por que o Shendor quer que quis que ele matasse a gente? Certo. Ele responde pra você: não sei. Não vim matar vocês. Ué? Vim matar os servos então, dela. Então o que você veio fazer aqui? Veio matar quem? Os servos dela. Dela quem? Dela quem? Espírito da cadeira. Dela quem? Amada, quem é ela? E aí ele vai falar, aí ele dá uma travada. E ele emudece por um minuto. E aí ele fala: da mestra. Mestra? Mas mestra é Shendor. A mestra. Ele tá falando isso? Mestre Shendor. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Ah! Ah! Ele fica meio perturbado. Gente, como tá difícil e eu já tirei a faca dele, dá pra voltar o corpo, a alma pro corpo e aí... Pode dá ser. Tirar as informações. E aí, conversando. É melhor, né? Você é melhor de bom. Ele tá amarrado. Vamos amarrar ele. Jeff. Oi. Jeff, tem como checar se ele tá enfeitiçado? Ou alguma coisa assim? Porque o porteiro tava. Tem. Da mesma forma que o porteiro... Nossa. Dá pra checar se ele tá enfeitiçado, sim. Ah, eu tenho que jogar o quê? Joga um teste de intuição. Intuição? Tá. Isso. Não pode ser arcanismo? Pode. Melhor até. Que lindo, não tem arcanismo, então vai ser intuição mesmo. Não, pera. Eu tô pegando o corpo dele e amarrando numa outra cadeira. Tá, ok. O que você vai usar pra amarrar ele? Uma corda. Que corda? Você tem corda? Eu tenho corda. Você falou, use bom senso. Então, beleza. Se você tem a corda aí, você consegue amarrá-lo. Joga pra mim um teste de destreza. Um teste de corda. É um teste de intuição, Jeff? É isso? E o seu é. Tá. Só clicar em cima de intuição, ó, na ficha aqui. E já foi. Cliquei. Putz, deu muito ruim. Errou! Eu amo esse dadinho. Errou! Deu muito ruim. Eu peço ajuda. Alguém me ajuda aqui, por favor? É, eu falo, gente, ele pode estar enfeitiçado. Tentem sentir o feitiço. Como que... Posso fazer um teste de arcanismo ou... sei lá. Eu ia fazer a mesma pergunta. Posso também jogar? Me manda o restante. Pode ser. Da ficha. Pode tentar arcanismo. Assim. Eloel. Eu... esse cara, ele tá confuso. Extremamente confuso. Mas pode ser que a confusão que ele esteja sentindo seja em função do estado no qual ele se encontra. Por ele estar fora do corpo? Por ele estar fora do corpo e numa cadeira, né? Então, o que eu acho estranho, e eu não consigo voltar pro ouvinte porque meu PC travou, é o fato dele... ter falado que ela era a mestra e depois ter surtado falando que o mestre era Shendor. Sim. Isso é muito suspeito. Isso é muito suspeito. Porque dá a entender que ele tentou usar, ó, tipo, alguém da inimiga dele, que tipo, serve a inimiga dele a favor dele, sabe? Aham. Uhum. Ele pode estar simplesmente confuso, realmente, por estar nessa condição, ou tem algum outro segredo mais por trás disso. Talvez ele tenha sido a mente dele manipulada por magia, pode ser. Mas o fato é que não dá pra você ter certeza. Mas eu falo, tipo, gente, talvez ele seja enfeitiçado, eu não consigo sentir nada, mas dei uma olhada a você. E aí eu vou ajudar a Juliel a amarrar ele na cadeira. Ok. Tá, eu ia ajudar a Julião, mas enfim, eu posso então tentar não investigar, mas tipo, jogar uma outra intuição pra ver se eu sinto alguma coisa também? Ou não intuição sei. Ou arcanismo? Também. O que você tiver de melhor. Ah, os dois estão igual. Então, tanto faz. Eu vou jogar arcanismo só, então tô no primeiro. Ok. Nossa! Louco! Nossa, assim, você arrebenta. Quando saiu, gente. Porra. Muito bem. Tá. A Gabs também tinha pedido pra jogar pra Gabriele, né? Arcanismo. Ou era intuição? Era arcanismo. Arcanismo? Arcanismo. Tá. Eu vou jogar aqui, então. O que, que eu tenho que jogar pra ajudar a Juliana? Destreza. Na verdade, tá. Já que você tá ajudando ela, você não precisa jogar. Ela vai jogar o teste com vantagem. Então, rerola o seu teste com vantagem, Ju. Pelo amor de Deus, vamos lá. Você sabe fazer aí? Quantas pessoas preciso para. Quantos anjos é preciso para amarrar um corpo numa cadeira, né? É que o nó de anjo demanda muito tempo, sabe? É melhor que ele. Foi ruim também. Ô, caramba. Nossa, ficou. É, eu tô azarado nos dados aqui. Bom. Seguinte, você e a Eloel, vocês olham e não conseguem detectar nada, assim, com certeza absoluta que possa estar acontecendo com essa pessoa. Mas então a Storm chega perto, analisa também, analisa o corpo, e pelas palavras que ele deu, tudo, e fica claro pra você o seguinte, caramba, deu outro 20 ali também? Caramba! É, rapaz, o que a gente não precisa. Por isso que a gente tá falando. Quantos anjos é preciso pra amarrar um cara? Puta que parela. Bom, Storm. Parece que dois. Pelas palavras dele, dá a entender que ele tá confuso com relação a quem é o mestre dele. se é a Mestra ou se é o Shendor. Certo? E quando você examina o corpo, você sente assim, tênue, muito enfraquecido, desaparecendo, certo? Os resquícios de alguma magia ritualística que foi conjurada sobre aquele corpo. Alguma magia que especificamente afeta a mente. Ou seja, sim, ele está enfeitiçado. Ah, isso daí é uma coisa que só eu percebo, né? Tipo, os outros não sabem. Isso, ninguém vai saber disso enquanto... Todo mundo suspeita, mas ninguém vai saber com certeza enquanto você não passar a informação. Tá, então... Você quer esconder isso da gente? Eu vou esconder, mentira. Amada. Amada. Então, gente, ele tem um resquício de magia que mexe com a mente, então ele deve ter sido enfeitiçado. Ele tá confuso com... Ele não sabe qual é o mestre dele, né? Ele tá confuso com relação ao mestre. O cara foi enfeitiçado aí. E, por fim, a Eloel e a Juliel conseguem amarrar ele sentado numa cadeira ali, os braços pra trás, numa posição que vocês têm certeza que ele não vai conseguir se soltar. Se vocês colocarem a alma de volta no corpo dele e ele tentar se soltar, a dificuldade para ele conseguir se soltar vai ser esse resultado que vocês tiveram no teste aí, esses 22 magníficos. Pode botar. Bota a alma no corpo. Tem que quebrar a cadeira ou eu tenho que usar o bagulho de novo para ele voltar? Usar de novo. Tá. Mas... Não, diga. Deixa. É que eu tenho exorcismo. Mas não dá. Pode ser por exorcismo também. Não? Ou exorcismo, a alma já voa também. Vai pra qualquer lugar. Não volta necessariamente. Peraí. É só pro Safa não ter que gastar tantos pontos de aura. Ele não gastou. Eu vou ter que gastar agora pra transferência. Com exorcismo... Mas você já gastou antes. Com exorcismo você vai expulsar a alma do objeto só. Vai embora. Mas não vai colocar de volta no corpo. Ai. Então vai, Safa. Tá, eu vou usar a transferência espiritual, então. Ok. Gasta seus pontinhos de aura aí. E aí você... Dois pontos de aura, é isso? Isso, dois pontos. Você vai jogando sua moedinha pro alto, né? Faz um gesto com a mão. A alma sai da cadeira, vem até a sua mão como uma esfera de luz flutuante. Com uma cauda, como se fosse uma cauda de cometa. E aí você aponta na direção do corpo, essa esfera ela descreve uma parábola e entra pelo topo da cabeça de volta ao corpo. Antes dele recobrar a consciência, eu queria usar a psicometria na faca que eu peguei dele. Certo. Ok. Quando a alma volta pro corpo, ele tá lá abaixado, desmaiado ainda, ele pouco a pouco vai se mexendo. E aí você usa a psicometria na faca. Você precisa rolar teste? Não lembro. Preciso. Então jogue. Sabedoria ou percepção? Então jogue o teste. Percepção. Foi? Deu 18, deixa eu ver se foi. Passou. Passou, com certeza. Bom, você toca a faca, se concentra nela. E vem imediatamente a sensação. Que sensação? essa faca ela penetrou num corpo humano e tirou a vida dessa pessoa. Nossa vida. E é uma sensação de dor agoniante, horrível e desespero. E você vê nos olhos da criatura que foi morta por aquela faca um desespero assim inconcebível. Algo que você, como um Rashmalin experiente, até hoje não se lembra de ter conseguido causar num mortal. E isso te espanta ainda mais quando você descobre que a pessoa que foi morta por aquela faca é esse homem, esse ser humano que está diante de vocês. Eita, cachoeira. Rapaz. A gente... Não, pera. Não é. Ele é um... Sei lá, ele tá no purgatório. Meu a Deus, alma... que... A alma dele... É compatível com a alma do que deveria estar no corpo? Como assim compatível? Tipo... Tiraram a minha alma, colocaram a alma de outra pessoa no meu corpo. Ah, tá. Tá, não. Aí eu quero saber se a alma é a original do corpo. Tá. Vamos lá, quem tá manipulando a alma é o Safadim, e quem teve a sensação foi ele também. Joga um teste pra mim. Pode ser um teste de... Deixa eu ver aqui. Pode ser um teste de arcanismo. Ou pode ser um teste de intuição. Você escolhe, Safa. Arcanismo ou intuição? Isso. Se você falar isso pra alguém, as pessoas têm como tentar te ajudar pra te dar vantagem no teste. Outra coisa. Vocês viram que vocês têm aí nas miniaturas de vocês, ou aqui, ó. Vocês têm umas moedinhas. Estão vendo? Essas moedinhas Sim. são a inspiração. Toda vez que vocês tiverem ideias interessantes que contribuam para o andar do jogo, para o desvendar do mistério, para o desenvolvimento dos personagens, ou que vocês ajam de acordo com as castas de vocês, vocês vão ganhar inspiração. E toda vez que vocês forem contra as castas de vocês, eu vou roubar a inspiração. E para que serve essa bagaça? Toda vez que você quiser for fazer um teste, você gasta um ponto de inspiração antes de rolar o teste, e aí rola o teste com vantagem. Ou seja, naqueles momentos decisivos, você usa inspiração pra isso. E vocês podem passar a inspiração de um pro outro também, se precisar. Mas essa ajuda, se eu falar pra galera, vai ser com inspiração? Então, se você contar pra todo mundo, e as pessoas me descreverem uma forma viável de te ajudar a passar nesse teste, vai ser com inspiração. Mano, levantar a mão igual o Genkidama, é isso? Todo mundo passando energia ali, canalizando. Não pode ser, não serve não? Não é tão fácil assim. Vamos lá, você conta pra todo mundo o que você vê? Vai lá. Eu conto, falou, pessoal, então, eu peguei aqui a faca e vi que alguém tinha sido morta com essa faca. E é esse cara que tá no chão aí. E aí eu quero saber se a alma dele é... Se a alma... Essa alma que tá na cadeira, que tá no corpo, é a alma original dela. E aí, vocês... Só que, tipo, isso não é muito fácil. Vocês conseguem me ajudar nisso? Eu acho que eu consigo saber pela... Porque se a alma realmente foi retirada, provavelmente ela foi pro céu ou foi corrompida de alguma forma por conta desse corte. Então, eu consigo lembrar de alguma coisa? Jeff, desatino não ajuda ele nisso? Desatino? É porque assim, eu não sei se tem muito a ver com tecido isso. Porque desatino é relacionado ao tecido, mas não sei. Ah, sim. Porque se ajudar, eu posso ativar desatino e aplicar nele, porque você pode aplicar nos seus aliados. Ajuda? Ajudaria a usar divindades pra isso. Não no caso do teste, né? Mas ajudaria sim. Tipo, não deixaria o teste mais fácil pra ele, no caso. Ou deixaria? Tipo... Deixaria mais fácil pra usar divindades, né? Porque tem divindade que vocês não conseguiriam utilizar aí. Uhum. Inclusive, a transferência espiritual é uma dessas, mas já foi. Foi cagada minha, mas já foi. Então não ajuda. Ah não, desculpa, é a bala baixo, tá certo. Esquece, falei besteira. Tá, não ajuda então. Não. Tá, ô Juliel. Joga um teste de intuição. Tá. Tá. Assim, quando uma alma ela se separa do corpo, mas ela ainda está ligada ao corpo, quer dizer, esse corpo ainda está vivo, vocês conseguem ver aquele cordão de prata que liga a alma ao corpo. Esse cordão ele funciona como se fosse uma espécie de uma impressão digital. Então, se você comparar a ponta que está presa, teoricamente, ao corpo, com a ponta que está presa à alma e ver se elas têm o mesmo padrão de trama desse cordão de prata, você conseguiria dizer se a alma é compatível ou não. Então eu vou tentar fazer isso. E se não tiver um cordão de prata, então significa que essa alma foi colocada nesse corpo de forma... O cara já tinha morrido. Coercitiva, é. Era um corpo e alguém foi lá e colocou uma alma, como vocês costumam fazer. Tô passando essa informação, então, pro Safadim, dá pra jogar com vantagem. Eu passo a informação, eu tenho que repetir? Como você preferir. Eu passo a informação, porque eu tô meio cansada, minha cabeça não tá funcionando mais muito bem, não. Relaxa. Relaxa. Você prestou atenção, né, Safa? Então é isso aí, eu já repassei. Tá. Ah, eu posso falei... usar a investigação, então? Não é melhor? Em vez de usar percepção? Você vai fazer exatamente o quê? Descreva a sua ação pra mim. Ah, ela falou isso pra mim, aí eu, tipo, vou ir lá e ver se o... Se o fio conecta certinho, se é o mesmo padrão. Ok. Joga investigação, então, e com vantagem. Eu acho que não vai ter fio. Que ruim. Nossa, nem sempre dá bom, né, gente? Que ruim. Certo, mas dá pra coletar alguns detalhes disso. Tem o fio. Tá. Ponta do corpo, ponta da alma, são idênticas. Porém, em algum ponto entre uma extremidade e outra, você nota que tem uma espécie de uma emenda. Exato. E essa emenda... Como eles puderam fazer isso. Essa emenda, o fio, um cordãozinho de prata, bonitinho, né? Ele é mais grosso, deformado e escurecido. Sabe quando você tem alergia à prata, que você escurece a prata? Uhum. É a mesma aparência de prata escurecida por suor. Caramba. Eu falo isso pra galera, então. Se o teste fosse melhor, revelaria outra coisa. Pode jogar de novo. Eu achei que só lobisomens tivessem alergia à prata. Não, é sério, gente, eu não sabia que você existia. Eu sair rapidão, mas eu já volto. Vai lá. Existe. Tem pessoa que não pode usar joia de prata, que ela escurece inteira. E tem gente que tem alergia mesmo. Da coceira, essas Nossa, coisas. Nossa, eu não sabia. Tipo, se eu colocar um brinco de prata, minha orelha dá ruim. Você pode usar no interim. Aí. Mas enfim. A gente descobriu seu segredo, né, Laura? Você é um lobisomem. Ai, putz. É, olha, faz todo sentido. Nossa, gente, desculpa. Mora na floresta. Tem alergia à prata. Mora num cairne particular. Ai, gente. Mantenha um segredo, por favor. Achei que era um gol de só. Depois vou caçar um teste pra mandar pra você, Ana, pra saber de que tribo você seria. Ah, manda. E aí, gente, o que vocês pretendem fazer? Vocês sabem que tem um cordão de prata que ele foi emendado e a emenda é uma emenda grosseira e escurecida. E o corpo, ele tá lá e ele começa a se mexer. Esse tipo de informação... A gente consegue saber, ou eu consigo saber, se faz a pessoa ter as memórias do corpo antigo, mas misturadas com o da nova alma, ou não? Não faz. A alma vai reter as memórias que ela tinha em vida, normalmente. O que aconteceria seria se você colocasse uma alma... dentro de um outro corpo com outra alma, tipo, misturar as duas almas, aí as memórias ficariam confusas. Eu acho que faz isso, não é? Isso. Faz com a Kyra. Nossa, eu vou... Spoiler. Vou arrumar uma ruiva. É. E... Nossa, não sei o que faz, hein? Volta a interrogar. Me tira daqui. Ele fica resmungando e fica se debatendo, tentando se soltar. Eu vou Você jogar não vai um... pra lugar nenhum, querido. Pode falar, pode falar. E é bom falar. Você falar o que a gente quer saber. Qual que era a pergunta que a gente ia fazer? Então, eu ia perguntar isso. O que a gente quer saber? Quem que é a sua mestre? Calma aí. Nossa, o mestre? Deixa eu abrir a ficha dele aqui. Que o mestre é o... Puta, esse que é o merda, hein? Xandor. Vou tentar soltar ele. Vamos ver se ele responde ele. Com mais clareza agora. Tentar soltar ele aqui, hein? Uia. Ele fica lá tentando se soltar e puxando o braço, né? E vocês veem que ele é meio liso, ele é ágil. Né? Mas ele não consegue se libertar das cordas. Você pergunta, quem é sua mestra? Ele... Shendor! E ele torce a cabeça assim quando ele vai falar Shendor. Como se ele estivesse tendo um espasmo, uma convulsão. Os olhos dele até viram. Gente, vocês não têm nenhum poder pra ver esse negócio? Jeff. Sim. Não tem como usar intimidação pra ver se ele fica mais calmo. Tipo, sabe, ele fica com tanto medo que ele... para de se debater e aí ele começa a pensar direito, alguma coisa assim. Tem. O que você diria pra intimidá-lo? Ou faria? Não, mas peraí, é que eu não vejo em nenhuma ocasião a pessoa estar tão nervosa que ela consegue pensar racionalmente. Não, eu não digo pensar, mas por exemplo, se alguma coisa tá controlando a cabeça dele, alguma coisa foi feita com a alma, talvez se o foco dele passar de ser oh meu Deus, sirva Shendor pra oh meu Deus, como eu estou cagado de medo desses anjos, possa ajudar a gente a tirar alguma informação dele, sabe? Que não seja só Shendor. A gente não pode persuadir ele, fazer ele falar, ficar calmo e falar? Pode também. O gato não pode cheirar ele, dá pode estar descobrindo de onde ele veio, né? Já que o meu gato tá vivo há muitos anos e andou pela terra toda. Pode. E quem que tava falando por último? Que eu não consegui ouvir? Eu. Diga. Se dá pra usar ler emoções, porque pra ler as emoções dele, talvez a gente saiba melhor como reagir, não sei. Dá pra usar tudo isso. Eu acho que vou tentar usar a divindade. Tá, eu acho que o primeiro de tudo seria o ler emoções, então. Que pode ajudar vocês em qualquer outra ação que vocês forem tentar tomar. Então, enquanto o gato tá cheirando e tá lá se debatendo, tentando se soltar, a Gabriele vai, estica a mão dela assim na frente dele. Uma aura envolve a palma da mão dela e o corpo dele. E aí, deixa eu ver se tem teste. Tá, não tem teste, você sabe automaticamente qual que é o estado emocional dele. Não tem que jogar dado? Não precisa. Ele está extremamente... Mas perde ponto de aura, não perde? Não, custo zero. Custo zero a bala do baixo. Dá pra usar de boa aí. Ótimo. Ele tá extremamente ansioso. Essa é a emoção dele. Ele tá ali em desespero, ansioso pra caramba. Tira daqui, tira daqui, tira daqui, tira daqui. E aí o gatinho vai cheirando, cheirando, cheirando, cheirando, cheirando. E o que vocês vão fazer? Vão intimidar ou vão persuadir? E de que forma? Se ele tá ansioso, acho melhor persuadir. Persuadir? Eu olho... A gente não sabe o nome dele, né? Não. Não. Tá, eu me aproximo devagar, olho pra ele e falo... Dormammu, eu vim barganhar. Muito bom. Muito bom. Tá, que... Vai. Pode falar, Jeff. Pode falar o que você ia perguntar. Não, eu ia perguntar, o que você vai dizer pra ele, como que você vai se portar pra tentar acalmá-lo? Não, realmente, foi literalmente isso. Eu falei isso, e aí eu disse pra ele, olha, a gente tem bastante tempo... E a gente só quer conversar. E se a gente se entender, você vai ser solto, vai fazer o que você veio fazer, e a gente vai seguir nosso caminho. E aí vai dar tudo certo. Uhum. Então joga persuasão. Ai, que mentiroso. Peraí, Jeff, eu não sei se eu tenho persuasão, na verdade. Posso jogar enganação ao invés de persuasão? Não sei. Não. Ou seria persuasão mesmo? Seria persuasão mesmo. Eu não posso jogar nisso? Não, eu posso usar um como que chama? Uma inspiração. Uma inspiração? Eu só não tô achando na ficha. Achei. Não precisa ir na ficha. Vai no seu nome ali no Roll20. Onde tá lá, Eloise M. Tem duas moedinhas. Você clica em cima. E aí arranca uma moedinha cheia de lá. Tá. Arranca uma moeda? Isso. Arrasta ela pra área do tabuleiro aí. A área do mapa. Não tô conseguindo, Jack. A moeda não vem. É que estranho. Que estranho. Bom, depois eu vejo como é que faz isso. Jogo com vantagem, então, né? Isso, pode jogar com vantagem. Só. Ah, pera. Eu, muito idiota, tava clicando na ficha várias vezes. Algum foi bom? Foi, 18. Muito bom. Tá. Você fala isso pra ele... Você tira uma das moedas? Eu tiro, pode deixar. Você fala isso pra ele, pouco a pouco ele vai se acalmando, se acalmando, se acalmando. Ele para, ele fica olhando pra vocês desconfiado só. O seu tá, gato... gente, agora muita calma. O filhotinho tá assustado. Vamos perguntar aos poucos. A gente pode perguntar por que que ele tá ansioso. Eu tava pensando numa estratégia. O que que vocês acham da gente começando a perguntar coisas, tipo... Qual é o seu nome? É, tipo, isso, coisa simples, sabe? Qual é o seu nome? Onde você nasceu? Quantos anos você tem? É, e são coisas simples, assim. Então, tipo... Pra depois pedir pra ele lembrar de coisas mais difíceis, sabe? É, uma boa. Ele tá assustado, ele tá confuso. Melhor começando por umas coisas mais simples mesmo. Tá, quem vai falar com ele? Eu mesma? Posso tentar falar. Mas aí vai jogar que teste. Persuasão? Não é persuasão. Depende não, do que... Não, acho que é só falar, não é? Depende do que você disser, não tem só nem falar. Teste. Jeff, se eu tentar jogar isso, eu jogo com vantagem? Depende do que você for falar com ele. Depende do que você for falar, não precisa nem jogar nada. Se bom, tiver um argumento muito bom, nem precisa de teste. Qual é o nome dele? Pode ser, gente. Porque meio que... Nossa, minha internet tá muito ruim. Porque eu meio que já acalmei ele, então talvez, não sei. É melhor assim mesmo. O que você quer saber dele agora? Amiga, a gente quer saber o porquê que ele tá ali, né? Tipo, quem é o verdadeiro mestre dele, o que aconteceu, não é isso? Uhum. Não sei. Mas eu vou perguntar qual é o nome dele. Qual é o seu nome? Ele ficou olhando pra vocês, assim, meio desconfiado, arfando um pouco. Aí eu falo pra ele, o meu é Eloel, qual o seu nome? Willy, onde você nasceu? Eu, Glastonbury. Tá, vou anotando no caderninho aí, gente. Ok. E quantos anos você tem? Porque você é uma pessoa sonha. Ele para, ele olha pra baixo, ele olha pra cima. Você vê que ele tá pensando. Ele começa a balbuciar, murmurar alguma coisa. Não é nem um feitiço não, né? 38. Não, não é feitiço. Entendi. Ele tava contando. E o que você almoçou ontem? Como assim? Vamos fazer perguntas pertinentes. Calma, amiga. O que você almoçou ontem? Eu não sei. Eu não me lembro. Quem são vocês? Você se lembra qual foi a última vez que você comeu? Não. Quem Como, são vocês? Nós somos... gente, me ajuda aqui, por favor. Somos três mocinhos da Europa. Ai, somos três mocinhos. Eu não tô ouvindo nada que o Safa... Também não. Sua voz tá bem baixinha, Safa. Tá melhor agora? É. Melhorou. Melhorou. Se você perguntar que ano que o cara aí nasceu, não dá mais dicas pra gente? Vou perguntar isso, verdade. É uma pergunta simples. Verdade. Em que ano você nasceu, Willy? Eu nasci... Há 10 mil anos atrás. Ele começa a fazer contas de novo com a cabeça. Ó. Vocês não viram isso. A Ai, que migué, pra fazer a conta da calculadora. Gente, minha internet tá muito ruim. Ele... Eu não ouvi nada que vocês falaram. 82. Você perdeu, Jeff, fazer isso. Ele tá com a tela compartilhada. Coisas que só o EAD proporciona. Ai, cara. Tá tudo certo. Gente, eu posso tentar perguntar pra ele de novo quem é o mestre dele e por que ele tá aqui? Pergunta por que ele tá aqui. Tá, Willy, agora que a gente é amigo, eu vou te contar por que eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu queria andar na roda gigante. Então me responde, por que você tá aqui? O sátiro. O sátiro. Um sátiro? Tem que matar o sátiro. Tipo aquele das histórias? Eu tenho que matar o sátiro. O sátiro. Tem que matar o sátiro? Matar o sátiro. Quem é o sátiro, Willy? Sátiro. Qual o nome dele? O sátiro. Quem quer que ele morto? Quem quer ele o morto? O sátiro. Shendor. Qual é o nome Shendor, do sátiro, Willy? Shendor, Shendor, o mestre, Shendor. Matar o sátiro, matar o sátiro, matar o sátiro. Willy, se você falar pra gente o nome do sátiro, a gente matar pode ajudar você a matar ele. Matar os anjos, matar os anjos. E ele fica tentando se soltar de novo. Vou jogar um outro teste pra ver se ele se solta. Socorro. Aí, se eu tirar um 20 nesse dado. Matar os anjos, matar os anjos. Aí ele vê que não consegue se soltar. Os pulsos dele começam a sangrar. Ele recua na cadeira. Thomas. Thomas, o sátiro. Thomas é o nome do sátiro? Sátiro, matar o sátiro, matar o sátiro, matar o sátiro. Ele falou Thomas o sátiro. Foi isso, né, gente? Matar o sátiro. É. Ah, matar o sátiro. Que isso não diz, matar mas... o sátiro. Por que você tem matar que matar o sátiro? Matar. Quem é Thomas? Shendor, Shendor. É o sátiro. O mestre, isso. Shendor, enviou. Matar. É? Matar. Não consegue ler mente, não. O que ele tá falando? Matar o sátiro. Ele tá falando que tem que matar o sátiro porque o Shendor mandou. Matar o sátiro. Provavelmente porque deve ser algum ritual celta, não sei o quê. Sátiros existem na ele. Terra? Quê? Sim, amiga. Existem. Ah, tá. O gatinho que tava você, cheirando ele. O gatinho que tava cheirando ele. Sai de perto. Todo se arrependo. Tá, eu vou perguntar pro Salé, então, o que, que ele descobriu cheirando o maluco. Ok. Salé, ele responde pra você. Cheiro de cadáver. Esse cara já morreu. É, ele já tá morto. Caralho, que gato inútil. Vocês acham que tem alguma informação que dá pra tirar dele ou ele tá pirado demais pra isso? Eu acho que a gente pode perguntar aonde que tá o sátiro, que ele veio até a nossa sala. É. Okay. Tá. Ou ver se ele lembra qual foi a última pessoa que ele viu. Eu tô achando que uma missão, a da Mary, sei lá, é matar o sátiro. Enquanto que a outra é matar os anjos. Eu não sei, eu acho que é. Mas por que matar sátiro? Tipo... Porque eu acho que, assim, são mestres diferentes, planos diferentes, rituais diferentes. Então é por isso que eu acho que, tipo, um pediu uma coisa e o outro pediu outra. Sátiro tá pro... Tipo, ó, eu não sei se o sátiro tá pro perto. Ele falou de uma mestra também. O ele tá confuso porque ele serve, ele meio que serve duas, não que ele serve duas pessoas, mas tem uma outra mestra por trás. Será que ele sabe? Consegue lembrar? Quando ele veio atacar a gente, ele veio atacar quem? matar os... ele falou que veio matar os seguidores dela. Logo, é o sátiro, porque dela eu acredito que ele esteja se referindo a Morgana, pelo nome do cara do hotel. Morgan. Ele queria matar quando ele veio aqui? Ele falou os seguidores dela, foi o que ele falou. Queria matar os seguidores dela, não dele. Se é dela... Tá. Não tô acompanhando a linha de raciocínio, mas beleza. Miga, se é dela, não dele, não é a gente, entendeu? Porque a gente não segue um ela. Entendeu? Hã? Agora eu buguei no que eu já tinha entendido. Amiga, eu também agora buguei. A primeira coisa que ele falou é: eu vim matar os seguidores dela. Quando o Alan conversou com ele, ele falou isso, que ele tinha vindo matar os seguidores Sátiro, dela. Uma mulher. Sim, Sátiro, seguem alguém? Seguem, né, amiga? Então ele não veio aqui pela gente mesmo. Pelo menos, assim, por um dos mestres, não. O Shendor... Pelo que eu entendi, não, pelo menos. Mas eu não sei também. Às vezes... Mas eu não tô entendendo. Eu não sei, eu tô vendo que tá aqui. Por que ele tá aqui, então? Porque ele veio matar o Sátiro. Todo mundo fica aqui. Não vai levar a gente a nenhum lugar. Talvez a gente investigue alguma coisa dentro do hotel. Eu ia pensar... E se a gente terminar de matar ele... Aí o povo deixa resolver esse negócio no céu, no inferno. E aí a gente vai atrás desse sátiro. É, e a gente tem que ir até o local lá que o cara falou também, né, do vídeo. Senão ele vai expor a gente. É. A gente vai se dividir? Acho que sim. Não sei. Que local? Não é aqui esse o local? Ah, aquela Avalon Corporation tem um laboratório que ele falou no vídeo, não lembro o nome do laboratório, mas tem um laboratório. Ah, é verdade, eu não tava assistindo o vídeo. Então tem que ir pra lá também. Laboratório Camelot da Avalon Corporation. Isso, Laboratório Camelot. A gente tem que se separar de novo? Não sei, a gente vai atrás do sátiro. Primeiro a gente mata o cara, né? Mata o Willy. Bom, eu acho que a gente não precisa se matar. Porque matar os anjos. Pra ver aqui no Coinzo, no hotel, é rápido. Não é tão... Gente, ele tá falando alguma coisa, o Willy. Então? Me matar. Matar os anjos. Não, matar os anjos. Não. Matar os anjos. Matar os anjos. Viu? Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que se a gente matar a gente. Ele... Se ele for matar, se a gente for matar ele, a gente tem que despedaçar, assim, fazer um, cortar em pedacinhos, porque... Picadinho. Por quê? É, gosto das pessoas em partes, mas é tipo, eu acho que a gente tem que fazer isso porque a alma dele já foi remendada e o gato já sentiu o cheiro de cadáver, não se sabe quantas vezes pode remendar isso daí. É real. Por conta das memórias. Então vamos. Faz sentido. Beleza? Vamos matar então. Uhum. Tá, e que forma que a gente vai matar? A gente teria que, sei lá, em pedacinhos, será que ainda não dá pra juntar? Se usar uma magia bem forte? Não, não acho que não precisa. Ô, Jeff, a arma que mata os anjos mata o Moro também? Com certeza. Mas você quer romper a alma dele? Não, rompe a alma dos anjos, é por isso que eu tô perguntando. Se a dele mas não corta romper, a alma deles certo. Também. Não rompe sei, a alma corta. Deles e traga, estraga rompe, pra Jack. Sempre. Rompe, Jeff. Nossa, se pegar no olho já era, gente. Jeff. Sim. Jeff. Sim. Tem efeito no Bunny, então, tá. Tem. Todas as almas que estavam... Sei lá, com algum rolê dilacerado, era por causa dessa faca. Não vamos usar ela, não. Credo. Gente, eu posso cuidar do corpo pra vocês, se vocês quiserem. Eu faço este bom grado, despedaço ele inteiro. Beleza, ó. Tá, então, eu lá, então. Eu guardo pra vocês. Acho que eu e o Safa podemos fazer isso de novo. E aí, vocês podem ir pra esse lugar e a gente fica procurando o sátiro. sozinhos? Ué, a gente foi sozinho fazer várias coisas. Quantos anjos? É, só que a gente não sabia, tá ligado? Não, eu acho que a questão é assim. É, quando eu quis dizer sozinhos, era uma questão de tipo assim, vocês são amigos, não quer dizer que a gente confie em vocês. Porque a gente não é amigo. Eu não sou amigo do Safa, nem da Juliel. Assim, nós dois somos os únicos que estamos com as facas de anjo. Se você precisasse ter dúvida da gente, você não ia precisar mais. Ô, Jeff. Sim. É, eu tenho um negócio que chama comunicação com a natureza. Certo. É, não tem como eu usar, né, pra saber. Porque, tipo, o Stati é um personagem da natureza, né? Não sei se eu não posso usar pra saber se... Pra tentar localizar ele? É, pra tentar localizar. Deixa eu me ver. Acho que não. Planta e animal, só. Plantas e animais, é que só. Ele é meio bode, né? O sátiro é meio bode, né, gente? Então, acho só a parte de baixo dele. Então acho você vai conversar em forma de meias palavras. Não, só com animais e plantas. Não tem planta nos quartos do hotel? Tem. Eu posso tentar? Sim. Pode. Não tem formiga? Pode tentar. Não tem formiga? Não vou ler. Formiga sempre tem, né? Metro. Formiga corintiana e puxa-saco tem em tudo que é lugar. Ah, mas o alcance é muito baixo, são 5 metros, tipo, não surte efeito, não sei. Amiga, é 5 metros ou é 5 metros dependendo do seu nível angelical, não sei, alguma coisa assim? Aqui tá escrito só 5 metros, alcance 5 metros. Então, o que tiver a 5 metros ao redor de você, você consegue se comunicar aí. Entendeu? Uma planta que esteja no andar de cima, por exemplo, você não vai conseguir pegar. Uma formiga que esteja no andar de cima, não. Mas o que tiver ao redor de você, você consegue se comunicar. Você já acha que vale a pena, então? Se você preferir, por exemplo, ir nos quartos e tentar falar com as plantas dos quartos, pode ser. Se você quiser falar com as plantas que tem aí, também. Os 5 metros é isso. 5 metros a partir do local em que você estiver. As plantas saberiam se um sátiro passou, por exemplo? Porque aí eu iria pra recepção e tentaria ver com a planta, conversar com a planta. Certo. Se ela viu, se ela percebeu que você entrou com um sátiro. Uhum. Sim, saberiam. Ah, então eu vou fazer isso. Pode ser? Pode Gente. Ser. Uhum. Amiga, segue teu coração. E aí o safadinho e a Juliel vão matar o cara. Sim. Tá, então eu vou pra recepção. O que, que eu faço então, Jeff? Eu clico no negócio? Não, você não precisa clicar em nada. Custo zero, grau de abalo baixo. Não tem nada que você tenha que fazer a não ser conversar com a planta. É tão engraçado. Coisas que eu faço no dia a dia. Qual é a planta que tá na recepção? Só pra ter uma noção, assim. Apesar que é meio inútil a informação mesmo. Tá. Certo. Ele tem um pezinho de faia miniatura, como se fosse um bonsai. Entre outras plantas, alguns musguinhos. É uma árvore típica daquela região, Reino Unido. Ah, tá. Oi, planta. Como é que você tá? Me lembra daquele menininho que fala do Raça Negra. Não sei se essa foi a referência. Qual? Ela. Qual que é? Ai, eu vou mostrar lá do grupo. Ai, gente. Ai. A plantinha. A plantinha, ela tá lá, né, captando luz, tentando pegar um pouquinho de sol, né? Ela vira pra você e responde: Oi, tudo bem? E você? Eu tô bem também. O que que bom que você tá bem. Viu? Eu preciso de uma ajuda sua. Você pode me ajudar? Sim. Você viu se entrou algum sátiro por aqui? Ou algo parecido? O que é sátiro? Sátiro? Sátiro, ele é ele é metade homem, metade bode. Provavelmente a parte de baixo vai estar escondida. Mas você pode sentir, porque ele é um personagem da natureza. Você percebeu? É aquele com calombo na cabeça? É. Com dois, na verdade. Um de cada lado. Um, dois. Eu vi. Você viu? Eu vi. Você lembra de... Você sabe se ele falou o quarto que ele vai, quando ele tava conversando com o atendente? Esqueci o nome do cara, atendente, mas... Recepcionista? O que é quarto? O que é recepcionista? Recepcionista é o cara que fica ali, é aquela pessoa que fica ali. Burra! Que é uma plantinha, a pessoa, gente. É a pessoa que rega muitas vezes. Sim. É a pessoa que planta boa, gente. Não fala isso! É o homem, seu papai. Homem da chuva. É assim. É ele mesmo. O quarto é um lugar onde as pessoas vão pra dormir. Pessoa do calombo. Número. Pessoa do calombo falou com o homem da chuva. O que ela falou? Eu tô me segurando. O meu anjo só tá olhando aquilo, tipo assim, de longe, assim, tipo. Eu tô muito me segurando pra não mandar um. Que fofinho, que fofinho. A plantinha fala assim pra você. Eu não sei, eu não tenho ouvidos. Faz sentido, né? Tá, tudo bem, muito obrigada então, dona planta. Ele tá te regando bem? Só pra saber, assim. Não, eu não esqueço. Homem da chuva mal, homem da chuva muito mal. Ai, tem tantas coisas, tá sem oxigênio. Tô certo. Sim, oxigênio. Então eu tiro a minha garrafinha. Eu tô com uma mochila, então eu tiro a garrafinha da mochila e jogo um pouco de água na planta e agradeço ela pelas informações. Ela fica toda feliz, ela floresce, ela se abre toda assim conforme você vai jogando água, né? Tava aquelas folhinhas murchinhas, as folhinhas vão crescendo, se expandindo. Né? Você quase tem a sensação de que vai nascer flor ali naquela faia. Aí ela, quando você agradece e tá indo embora, ela vira e fala pra você. Pessoa do chifre, pessoa do chifre, subiu. Subiu? Obrigada, então eu vou subir também. Tchau. Eu só queria ressaltar. Tá, então agora eu vou lá com a galera pra contar o que tá acontecendo. Okay. Eu só queria ressaltar que eu acho muito louco ela não tá vendo as coisas, mas ela não ouvir. Né? Porque ela não tem ouvidos, mas ela também não tem olhos, né? Ela sente. Você não sabe o que você entende. Você sabia? É. Ela sente os chifres? Uhum. Detecção de calor. Chifre tem um calor especial. É tudo percepção. Calor com chifre. É, gente, não sei. Essa planta aí. Ela tá cheia de magia, né? Engraçado. A gente já matou o cara. Certo. A Storm vai, conversa com a planta. Coleta as informações com a planta e volta até vocês. Nesse meio tempo, vocês estão lá matando a pessoa. Descrevam com detalhes o que vocês fizeram. Com requintes de crueldade, comecei, por favor. Comecei pelo dedinho. E aí depois foi indo assim, fui jogando assim nos cantos. Uma parte coloquei na minha mochila. Outra parte deu pro gato. Vai arrancando pedaço mesmo, vai esquartejando ele. Ok, ok, ok. Você começa pelo dedinho. Corta o dedinho dele. Joga fora? Faz o quê? Come com maionese? O que você faz com esse dedinho amputado? Olha a unha. Ah, tá. Não está cortando as unhas. Você arranca o dedinho assim e você pega pra olhar a unha assim. E aí você percebe uma coisa bizarra. Esguicha sangue, tudo. Certo? Só que conforme você vai olhando o dedinho ali, que você tá olhando a unha, né? Você percebe que o dedo ele vai murchando, escurecendo, ficando meio amarronzado. Depois vai ficando meio acinzentado. Murchando, murchando, murchando. A impressão que você tem é que o dedo tá necrosando assim, instantaneamente na sua mão. E isso se deve, provavelmente, a ele ter morrido há muito tempo. Sim. Mas não, eu consigo adivinhar quanto tempo? Joga um teste de medicina. Se você não tiver medicina, tenta a intuição. Eu manjo dos dedinhos podre. Tem uma coisa que eu manjo de dedinho podre. Muito bom. Aquele dedo, ele tem aparência assim, de ter de um cadáver assim, com vários meses de decomposição. Não anos. Não anos, meses. Quer dizer, recente. Eu olho o dedo. Ó. Esse cara já tava morto faz tempo, tá? Não fui eu que fiz isso daqui, não. E jogo pra trás. E continuo fazendo o trabalho. Ok. Beleza, ele fica berrando, desesperado, de dor. Vai querer contar alguma coisa pra gente, querido? Joga intimidação. Meu trabalho só Diretor. Serve pra intimidar. Com vantagem. Com vantagem? Ah, peraí. Com vantagem. Elô, você desconectou do Roll20? Jeff, meu PC bugou. Ah, aí tranquilo. Eu vou entrar de volta no Roll20 só quando for jogar, porque aí a chance é menor dele bugar. Fica tranquilo, se você quiser eu jogo o teste daqui, eu tô compartilhando a tela já pra isso mesmo. Então, tá. Eu não vejo sua tela porque minha internet tá muito ruim pra isso. Ah, tá certo. Ok. Mas eu entro só quando... Fica aí tranquilo. Só quando for rodar. Fica tranquila. 21 e 21. Que teste inusitado. Eu sei intimidar, meu trabalho, né? Se fizer isso mais duas vezes, você vai pra cadeia sem receber nada, tá? Putz, cacá. Bom. Você fala isso pra ele quando você arranca um pedaço do dedo dele e vai indo na direção dele com seus instrumentos de tortura, o safadinho do lado ali ajudando também. Ele se contorce de dor. Olha pra você e fala: não me mata. Não me mata. Você já tá morto, querido. Não, não. Não me mata. Não, não. De novo, não. Me dá um bom motivo pra não fazer isso. Não. Dor, dor. Sofrimento. Não quero. Tire da... Essa é uma boa resposta. Tire da minha cabeça. Tire ele da minha cabeça. Quem? Shendor! Sim, Shendor, Shendor, Shendor. Matar, matar, matar o sátiro, matar o sátiro. Matar os anjos, matar os anjos. Como se tira alguém da cabeça dele? Como se tira alguém da cabeça assim? A gente consegue pegar a faca das almas e pegar aquele fio das almas e romper bem na parte que tá ligado? Sim. Vocês, Hachimalins, conseguem. Ah, ao fazer isso, automaticamente ele morre. Ah, tá. Mas a alma dele não vai ficar vagando? Vai. A alma dele fica vagando, pode ir pro inferno. Como que a gente pode tirar ele da cabeça? Alguém sabe fazer alguma magia de terapia? Aqui, alguém é psicólogo? Magia. Nossa, de terapia. Olha, se, se é um anjo que assiste série, ajudar? Meu anjo deve ter visto Grey's Anatomy. Puta que pariu, então vai manjar de putaria, né? Não sei, gente. Nunca vi Grey's Anatomy. Tá formado em 15 temporadas, Grey's Anatomy. Nossa. Gente, eu tô pedindo um psicólogo pra tirar o cara da cabeça, ou um macumbeiro. Que daí tira. Mas assim, essa parte não cabe aos anjos. Então, assim, alguém sabe tirar o cara da cabeça dele? Eu posso procurar algum contato. Eu tenho as ferramentas aqui, computadores e tal. Mas aí quem que vai aceitar tirar um? Não, não, esquece essa ideia. Enquanto vocês ficam discutindo isso, a Storm chega de volta. Gente, a gente poderia só continuar ferindo ele e falar, mano, você falar um bagulho, você ajudar nós, você morre sem dor. Tá. Se não, você vai ficar vivo até a gente segurar a alma dele no dedinho, se for necessário. Tá bom. Só sobrar o dele. E aí a gente corta com papel, porque dói pra caralho. Duvido alguém não, ele não contar o que nós quer saber. Beleza, mas a gente continua cortando ele, então. Uhum. Beleza. Eu vou pegar um papel pra torturar ele. Aqui, Ai, credo. Beleza. Gente, eu cheguei no rolê, né? Isso, já chegou. Oi, gente. Eu conversei com a planta e ela disse que... Eu conversei com a planta. Era isso que você tava fazendo ali, falando sozinha, que nem me estranha? Você não fumou a planta, não? Não, respeita, dá licença, respeita meu poder. Eu tava conversando com a planta. E assim, pra sua informação, conversar sozinha... Trouxe informações boas, tá? O sátiro tá aqui. Alguém quer ir comigo procurar esse sátiro? Eu tô ocupada aqui. Eu posso ir. Enquanto a galera tá matando o cara. Ô, Ana Laura, você tem o poder de fazer as plantas crescer rapidão, não tem? Não. Não? Ah, que bom. Não. Eu só me comunico com elas. E rega. E rega. Já faz diferença. E rega. Ficou parecendo que a Ana Laura é uma jardineira. Ai, gente. Tô muito estressado com isso que tá acontecendo. Eu vou tirar um beck que eu tenho no bolso e vou fumar enquanto eu torturo o cara. Ok. Eu vou lá junto, porque eu cansei. Eu juro que eu não entendi. Eu vou tirar um Mac que eu tenho no bolso. Aí eu fiquei, por que ele tem um McDonald's do bolso? Você vai ter que dividir isso daí, porque eu acabei de... não apodrece mesmo? Se o gato cheirasse, ele não ia sentir cheiro de carne de decomposição. Bom, então a Storm e a Gabriela vão subir pra procurar o sátiro. O Alex já vai acompanhar elas. Você vai acompanhar elas? Boa. Eu não sei direito o que está acontecendo por percurso do trabalho, mas... Brotou. Estão procurando o sátiro que o cara foi matar. Beleza. Tá, eu quero... Ô, Jeff, eu quero ligar pro Thomas. Ok. Thomas, eu sou seu amigo bandidinho. Eu posso... É outro. Do sátiro também, né? É. Isso. A gente vai pra com base no quê? Eu posso usar uma tentar usar uma técnica aqui, alguma coisa? Ô Gabi, você não tem aquele negócio que você consegue acessar as câmeras? Não tem câmera no corredor? Tenho, sim, mas a gente vai procurar no hotel. É, porque ele tá aqui no hotel. E aí, tipo, sei lá. Eu tenho. Ver algum movimento tenho acesso. Suspeito, assim. Consigo. Posso jogar o. É só usar a entidade, a divindade. Ah, não, eu tava. Eu nem sei se pode fazer. Se mais é equipamento legal. Antes. Cadê o Jeff? Então, é porque a Gabs já hackeou o hotel. Sim. Já tá hackeado. Exato, você pode fazer o que você quiser com as informações do hotel aí. Ah! Ok. Ficar stand-by com a Ana. Tá. Vocês sobem pra procurar o sátiro. Beleza. Joguem teste de investigação. Vocês três que subiram. Enquanto isso, a Juliel e o Safadinho estão torturando o pobre coitado. E a Eloel vai fazer o quê? Eloel vai fazer o quê? Investigação? Cara, investigação. É, joga aí pra mim, Jeff. Pelo amor de Deus. Com sorte, né? Filha das sombras. Ixi, meu computador tá lerdo pra caramba. Ó, hein? Vai lá, hein? Com sorte, ó. Vai dar bom. Tem mais 8. É. Falei que ia dar bom? Isso. Boa. Aqui, peraí, que eu não tô vendo. 24 já. Muito bem. Certo. Vocês vão corredor a corredor, vão olhando todos os quartos ali, procurando por esse tal desse sátiro. Vocês notam o seguinte, no carpete do hotel, ele deixou rastros dos cascos dele. Vocês conseguem perceber isso? Conforme ele foi andando pra lá e pra cá, ele deixou rastros por ali. Os rastros, eles levam pra vários quartos. No meio desses quartos estão os quartos em que vocês estão hospedadas. Eita. Exato, os quartos, os quartos que foram dados a vocês, ele passou por lá. Vocês veem marcas dos cascos dele ali dentro. Suspeito. E aí vocês vão isso andando... Isso foi depois. Depois? Como depois? Depois da gente entrar no hotel. Ah, tá, entendi. Ou antes? 24, não, antes. Antes, porque vocês notam que em alguns pontos, as pegadas de vocês próprias... apagam a marca deles, né? Conforme vocês pisam no carpete ali, dá aquela afofada de volta no carpete, some aquela marca do casco dele. Mas, Jeff, as pegadas a gente já viu, então a gente sabe onde começa. Certo. Vocês podem seguir esse rastro. Eu posso colocar uma... Eu tenho um kit de uma armadilha de caça. Uhum. Eu posso colocar, tipo, no começo, de onde começa a pegada dele? Só para caso ele puder escapar. Pode, mas para você saber certinho onde que começa o rastro, quer dizer, qual é o movimento todo que ele fez ali dentro, vai precisar rolar um outro teste. Um teste de sobrevivência. Se todo mundo estiver ajudando, pode rolar com vantagem. Eu tenho quantas vantagens? Sobrevivência. Sobrevivência. É. Quem que tem? Ó, você tem um só de sobrevivência. O meu foi mal. Eu tenho sete. Então acho que a Storm. Ela pode me ajudar. Eu acho que o melhor é a Storm jogar então, que tem o maior bônus. Aí vocês prestam auxílio a ela e ela joga com vantagem. Então como que eu faço pra jogar com vantagem? Porque eu não sei. Você vai em cima na ficha aqui, ó. Peraí. Você vai em cima. Olha na minha tela, ó. Tem aqui, ó, vantagem. Isso. Ah, tá. Aí ele vai jogar 2d20 e vai pegar o melhor deles pra você. Então, peraí. Quer dizer, ele vai jogar os dois e vai mostrar os resultados. Aí você escolhe o melhor. Quanto olha, foi? 22. Muito bom. Muito bom. Vocês sabem exatamente o caminho que ele fez. Ele veio de fora, passou pela recepção, subiu a pé, entrou em cada um dos quartos. São 6 quartos. 3 desses quartos são os quartos em que vocês estão. Entrou nos quartos, andou pelos quartos inteiros e saiu. Ai, caramba. Ele tinha um cartão para as portas? Provavelmente, porque ele conseguiu entrar nos quartos. Mas ele foi embora? Ou a gente ainda não sabe onde ele está? E aí, por fim... os rastros dele vão para um andar acima, não, minto, vai para o andar térreo, os rastros vão para o andar térreo, e aí vocês vão seguindo até uma porta de um outro quarto, que não tem nada a ver com os quartos de vocês, um sétimo quarto. Tá, acho que a gente pode investigar. Concordo. Vocês vão invadir esse quarto, vão arrombar ele, vão buscar a chave na recepção. O que vocês vão fazer? Peraí, eu consigo hackear o sistema pra passar o cartão? Consegue. Eu tô tudo na base de raio. Então eu vou tentar. Tá. Pra não ter que arrombar. Certo. Jeff, ele sente presença? Tipo, minha aura e tal? Como é que é? Ele sente, tipo, presença da minha aura e tal? Ou é só... Ou não? O sátiro, talvez. Não é garantido. Aqueles que são mais versados nas artes de magia e tudo mais, com certeza vão perceber a aura de vocês. Tá, então eu vou esconder minha aura. Ok. Cadê? Ah, tá aqui embaixo. Mestre em... Não, cientista de dados. Ui, é 20. Boa. Ó, oh, tá me dando sorte. Muito bem. Você... abre seu laptop, seus gadgets, conecta a rede do hotel e utiliza uma ferramenta de quebra de senha, de criptografia. Bota no número do quarto, aí vai subindo uma barrinha, vai ficando verde, verde, verde, verde, verde, até que pum, a porta se abre. Vocês entram? Quem entra primeiro? De que forma? Eu tenho o efeito camaleão. Eu vou entrar invisível ali para ele não conseguir enxergar nem detectar que eu tô ali. Ok. Tá. Nossa, da hora. Bom, eu vou colocar meu corpo deslizante para caso ele me atacar, assim, me protejo. E... não sei, eu posso jogar tipo uma neblina? Porque a minha neblina oculta a visão dele. Caso ele estiver lá, tipo, ele não veria eu, nem a Gaps, nem o Marco, no caso. Aí eu esqueci o nome deles, mas enfim. E então eu jogo uma neblina também. Okay. E assim a gente entra, vendo se ele tá no quarto ou não, e se prepara pra atacar caso necessário. Certo. Tá, vocês invadem o quarto. O quarto ele tá todo escuro, janela fechada, cortina fechada, luzes apagadas. Vocês olham ali dentro e percebem que tem algo no chão. Algo estranho no solo. E aí, como não detectam a ameaça dele ali dentro, terminam de abrir a porta, a luz vem de fora e ilumina. No chão do quarto, ali no carpete, foi traçado, riscado, um pentagrama. Existem velas, existem runas marcando, pétalas de flores jogadas ao redor desse pentagrama. Vocês sentem que nesse local, o tecido da realidade era extremamente fino. Foi criado um santuário ali. Oh, misericórdia. Tá. E nem sinal dele ali dentro. Vocês reviram o quarto, ele não tá lá. Não sei. Mas conhece o feitiço ou o que aconteceu ali? Pelo desenho do pentagrama, é alguma coisa que nós conhecemos? Conhecer detalhes não, mas você sabe que foi feito algum tipo de ritual mágico ali. E esse ritual mágico transformou aquele quarto num santuário. Ali dentro o tecido da realidade, ele é muito fino. Pepe, a divindade de controle remoto, como que ela funciona assim? Controle remoto. Mas assim, você fala que tem que ter uma pessoa, né, do outro lado para essa ligação e estabelecer contato. E eu não consigo entender como outra pessoa, que é a que eu quero contatar, está do mais. Ó, você consegue usar as divindades Ler Emoções, Fascínio e Escudo Humano. Não apenas presencialmente, mas através de canais de comunicação, como cartas, rádio, telefone, via internet. Ah, entendi. Entendeu? Mas qual é que é essa do Fascínio? Porque eu não consigo. Você manda uma carta para uma pessoa, quando a pessoa pegar a carta para abrir, você sente as emoções dela, por exemplo, se fizer ler emoções. Mas fácil, porque não é uma divindade que eu tenho, ela vem junto dessa divindade. Não. Ou só se eu pegar ela. Só se você pegar a fascínio. Ah, entendi. Não funciona só para ler emoções. É. Ô Jefferson, o tecido que você fala, tecido fino, é pro outro plano, né? Pro plano astral. Isso. Ali. Isso. Então eu vou usar a visão espiritual para mim conseguir enxergar o que está acontecendo, porque no plano físico eu consigo enxergar o que está acontecendo no plano astral e me comunicar com eles. Certo. Ok. Você olha no plano astral, joga um teste de percepção. Percepção. Enquanto você joga, Juliel e Safadim, vocês vão picotando o corpo do homem. Ó, de novo? Você tá mal, hein? Safa, você tá mutado. Pedaço a pedaço. A de cortina de fumaça na Ah, tá. Pra ninguém ver, né? Não. É que não tinha ventilação e a fumaça ficou. Tranquilo. Vocês vão cortando ele. Ele começa a gritar desesperado, implorando pra vocês pararem, pra não matarem ele. Certo? E chega um momento que a dor é tanta, e toma conta do corpo dele de tal forma, deixa ele atordoado de tal forma, que ele simplesmente ele para de gritar, ele não reage mais aos estímulos. É como se a mente ou o espírito dele tivesse sido destroçado e ele fica inerte a tudo que vocês estão fazendo com ele. Joguem um teste de intuição. Vocês que estão lá em cima também, Ana, Storm, Gabriele, Aladia, podem jogar um teste de intuição também. Eloel, eu também quero um teste de intuição também. Você está acompanhando a tortura ali. Né? Outro 20. Nossa, foi mal pra caramba. Semana passada tava. Caramba. Eu só tô tirando 20 aqui. Pelo amor, porque no jogo tá foda, velho. Só 10. Tá, vamos ver. Jeff. Diga. Você rola pra mim? Eu tô fazendo janta. Ah, tá. Claro. Jeff. Tô aqui, tô ouvindo. Jeff. Estou aqui. Você me ouve? Eu te ouço. Você roda pra mim? Eu tô fazendo janta. Eu rolo pra você. Obrigada. De nada. Eu vou aproveitar, assim, que deu uma cortada aqui no rolê, pra falar o seguinte. Era pra essa aventura acabar hoje? Não, né? Não acaba hoje. Porque é uma coisa meio chata que eu vou falar, mas eu tô exausta num nível que eu não sei quanto tempo, mas eu vou conseguir ficar acordada. Certo. Eu esperei a semana toda pra chegar esse dia pra gente conseguir jogar, mas eu tô exausta num nível que eu, tipo, não tô conseguindo nem acompanhar direito. Eu imagino. Vocês querem fazer o quê? Parar daqui uma meia hora, por exemplo? Parar às 10h30? 10h30. Que rola. Eu não sei qual que é a opinião do povo, né? Porque, tipo, se for só um rolê meu, não sei, sabe? Tipo, se só eu paro. É, podem ver se vocês quiserem continuar, não sei, mas eu não vou poder ficar tanto. Tipo, eu queria saber da história, mas. Mas se for um rolê aqui, tipo... Gente, eu não sei se eu não pergunto no vídeo direito. Tá sim. Eu ia falar que se a Ju tivesse cansado, por mim tudo bem a gente parar por aqui hoje também, porque eu também tô destruída pra ficar pensando em coisa pra fazer. Tipo, eu topo jogar outra coisa, se vocês quiserem. Mas, tipo, como RPG tem toda a questão da interpretação e tudo mais, é um pouco cansativo, assim. É, eu tô sentindo que vocês estão meio assim, todo mundo baqueado. Isso é fato. Vamos fechar a cena então? O que vocês acham? O quê? Vamos fechar a cena então, o que vocês acham? Suave. Eu ia desmaiar depois, assim, mas eu ia agradecer. Tá. Vamos fechar, porque também já mais de 10 horas e também já começa a ficar pesado pra mim aqui também. Tá, vamos lá. Deixa eu ver os resultados desses testes, ó. Eloel passou. Gabriele passou. Juliel não. Vixe, gente, foi mal, hein? Desculpa, Jefferson. O pessoal acha que eu ganho pra trabalhar. Joga um teste de intuição, então, Marco. Beleza. Eu não posso jogar de novo, Jeff? Fui tão mal. Não. É, o meu vai dar ruim que eu não tenho nada de intuição. Espero que o seu salve. Oh! Meu Deus. Salvou. Olha. Quando eu tenho, vai pro 9. Quando não, vai pro 20. Tá. Olha. Eloel e Gabriele... E a Ladia, vocês notam algo extremamente estranho que tá acontecendo aí. A Ladia e a Gabriele e a Storm estão juntos ali investigando, entram no quarto onde o sátiro foi, da onde ele desapareceu. A Ladia, você tá olhando pelo plano astral, não enxerga nada no plano astral, não tem ninguém ali, nenhum objeto, nada. E aí você se toca de uma coisa. E a Gabriele também, ao mesmo tempo. Vocês andaram pelo hotel inteiro, percorrendo os quartos de vocês, pararam nas portas de outros quartos tantos, e não viram viva alma nesse hotel. Só estão vocês aí. Se falar que é o Hotel Califórnia de novo. Não, não é. Eu vou pistolar. E, Eloel, você tá lá vendo o Safadinho e a Juliel estão lá picotando o cara, torturando ele durante boa parte da sessão de tortura. Ele fica berrando alucinadamente, gritando desesperadamente de dor. Ninguém vai até ali ver o que tá acontecendo. Nem o recepcionista vai ver o que tá acontecendo. Tentar saber o que se passa ali. Ou se quer chamar a polícia pra vocês. Ah, é. Tá sendo controlada, né? Jeff. Sim. Jeff, eu não sei se você ouviu o que eu falei, mas eu tava fazendo um telefonema na hora. Então, tipo, eu não tava junto do Safadinho e do Julião. Certo, mas você escutou gritos ali de monte do torturado. Alô, Jeff? Tô aqui. Tá me ouvindo? Jeff? Tá sem internet, gente. Alguém? Estou ouvindo você. Caiu, Elo. Oi. Eu te ouço. Pera. Gente. Estamos aqui. Elo? Alô? Gente, eu não ouço vocês, basicamente. Eu só disse que eu tava fazendo um telefone. Sim. Então, eu não tava junto da Juliel e do Safadinho. Tá ouvindo, Elo? Eu acho que ela caiu de vez. Tô ouvindo, tá. Ah, tá. Certo. Você fez esse telefonema ali junto com eles, no anfiteatro, ou você foi pra fora? Ixi, caiu de novo. Alô, alô, Marciano. É, gente, a internet hoje tá ruim, tá tudo tá mundo. Tá complicado. Pior que tá ruim mesmo. É. Aqui também tá. Nem fale, gente, também. Eita, o negócio tem um comportamento estranho quando eu dou Ctrl C, que esquisito. Bom, vamos prosseguindo. Vocês notam isso? Ninguém foi abordar vocês enquanto vocês andaram pelo hotel inteiro. Sim, ninguém. Senhor. Vocês torturam o cara até ele morrer. Ele não fala mais nada. Chega um momento que ele fica simplesmente inerte de tanta dor que ele tá sofrendo e entra em estado de choque. Vocês terminam de picotar o corpo dele. A alma dele se solta, começa a vagar ali. E ele infelizmente não revela mais nada pra vocês. Não fica evidente pra vocês, não que ele não queira revelar. Mas porque ele não tem mais nada a revelar. A mente dele está extremamente confusa, destruída. E fica evidente para vocês que ele sofreu algum tipo de lavagem cerebral. Okay. Mas ele tá torturando ele porque é gostoso só, não é? É, a gente já tinha decidido que ele ia morrer. A gente só tá fazendo isso para ver se tira ou ganha alguma coisa com isso. Mas a gente já tinha falado que o rolê era só de lacerar ele. Ok. Pra ele não voltar, né? A missão é secundária aqui, a gente tá se divertindo. Meu Deus. Beleza. Ok. E aí, gente, o que mais vocês fazem? Ah, acho que a gente não vai encontrar mais nada dele, Safa. Mas você não quer mais picotar ele? Não, eu só tô falando pra gente agilizar o processo, né? Ah, tá. Beleza. Vamos focar no trabalho e menos na diversão, né? É. Ah, vamos cortar esse pedaço maior, então. Enfim. Vamos fazer igual, cortar igual a definição da Xuxa. Cabeça, ombro, joelho e pé. Então. Puta. Agora a gente termina de cortar. Aham. Uhum. E você quer ir atrás, ir num caminho diferente dos outros? Qual que é a sua ideia? A minha ideia é, temos o Shendor, que alguém que queria matar os anjos ou não? Isso é coisa da minha cabeça. Sim. E alguém Sim. que queria... Alguém Sim. que queria matar os anjos e alguém que queria o sátiro. Eles foram atrás de quem queria o sátiro. Vamos atrás de quem quer os anjos? Que foi quem que saiu? A galera que saiu? Vamos. Podemos ir. Foi isso, né, Jeff? Só pegar uns sacos aqui pra embalar o corpo. Repete pra mim, Beleza, João. Beleza, eu acho que você vai encontrar no banheiro. Sintetiza a ideia. Hã? Sintetiza a ideia pra mim. É... Da pergunta que você fala? Isso. É tipo assim... Você tinha falado que alguém tinha ido embora, mas tinha saído daquele lugar. E não era o sátiro. O que que era mesmo? Eram as pessoas que queriam matar os anjos, não era? Alguém tinha ido embora não? dali? Não. Não? Lembro Nossa, disso não. Senhor. Eu não lembro. Tá com sono. Hoje? A quem saiu foi o... Foi eu, a... Storm e o Marco. Isso. Porque tem pessoas que estão fazendo... Ai. Não tem, aí eu vou estar ligando. Cadê não tô entendendo, porque tipo, tem pessoas que estão fazendo sacrifício com outras pessoas, certo? E anjos, tals, enfim, quer matar os anjos. Não, é o Shendor, ele quer matar, ele mandou matar tanto o sátiro quanto os anjos. Mas quem que é a outra mulher? Quem que é a outra mestra? Ela quer o quê? Não era ela que queria o sátiro? Não, mas a gente não descobriu. Não. O cara queria matar a mestra do sátiro. E todos os seguidores, né? Os seguidores da mestra. É, ele falou que queria matar os seguidores da mestra. E aí foi onde ele entrou em parafuso. A mestra é a mestra ou a mestra é o Shendor? Eu acho que a gente tem que ir atrás do Shendor, mas a gente não tem pista pra isso, né? A gente não consegue revistar o cara e encontrar alguma coisa? Então. Então. Então. Duas coisas aqui. Eu joguei um teste de inteligência pro gatinho aí e deu um crítico. Meu gato é foda, viado. Sabe? Sai come ração da boa, cara. Isso porque, ó, ele falou mal do gato, hein? Coisa é... gato. Mas é gato, é chico os gatos. Ok. É um relacionamento de amor e ódio. Vamos lá. O gato, ele cheira as botas do cara. E aí ele vira pra você e fala: olha. Ele Judas. Eu marquei o cheiro da terra da bota dele. Se a gente passar em algum lugar que tem essa terra, eu vou conseguir identificar. Mas só se Isso. a gente passar? É meio complicado ali ter um banco de dados de todas as terras do mundo, né? Olha, existe muita terra no mundo, né, gato? Então, mas isso aqui tem gosto de Canadá, essa terra. É meio complicado, né? Ele faz assim, ó. Tem gosto de Canadá essa terra. É meio complicado fazer isso, né? Ué, o pessoal fala que corote de tutti-frutti tem gosto de rosa. Por que que a terra não pode ter gosto de Canadá? Por que que os caras foram comer a rosa que eu quero saber? Tá bom, né? Quem sou eu pra julgar? Bom, e aí o gato deu um crítico. Verdade, e o Marco tirou um crítico na intuição também. Então vocês têm dois bônus. Vocês têm um bônus para escolher no gato. E o Marco, a Gabriele e Storm, vocês têm um bônus para escolher com o teste do Aladiar. Tá, Tá, ô Jeff, eu tenho só uma informação. A Heloísa me respondeu e ela falou que ela tava na recepção. Ok. Eu não sei quão importante isso é, mas... Entendi. Perfeito. Eu vou fazer uma gambiarra. Cadê? Vamos achar a Heloísa aqui. Vou mandar pra vocês o que, que aconteceu. Tá, aí. O que acontece é assim, quando ela foi fazer essa ligação lá na recepção, no meio dos gritos do cara torturado, e vocês indo pra lá e pra cá, perambulando pelo hotel como se fossem donos do negócio, estranhamente o cara da recepção ele ficou parado ali como se estivesse à espera de novos clientes, de novos hóspedes. Aquele sorrisinho forçado no rosto, aguardando a chegada de novos hóspedes. Ele não esboçou qualquer reação durante a tortura, durante o vai e vem de vocês. Nada. Estranho esse rolê. Sim. Pois é. Sim. Bom. Isso foi o que o Marcos descobriu. Vocês têm duas coisas então para escolher como bônus. Uma é pelo teste do Aladiá, que percebeu, porra, a gente tá aqui andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e ninguém veio investigar a gente. Quer dizer, um teste ligado à percepção, à intuição. E um outro teste ligado ao gato, que é mais ligado à inteligência. Ele foi, farejou a bota e marcou o cheiro da terra. E aí vocês têm dois bônus pra escolher, um do Aladiá e um do gato. O que vocês querem de informação extra que eu revele para vocês? Que tem a ver com esses dois testes? Digam aí. Putz, gente, agora vamos ter que decidir. Eu decidi vocês porque o safadinho não tá aqui. Não sei, gente. Mas os dois, né, Jeff? Era onde está o sátiro ainda, porque afinal de tudo nós achamos ele, ele ia virar um hotel inteiro e não conseguimos encontrar o sátiro. Tá. Então, mas não sei. Ok. Tipo, saber. Cara, eu não sei. Tipo, e se a gente, sei lá, usar isso pra tentar entender o que é esse hotel, quem tá por trás disso, sabe? Tipo, porque ninguém veio atrás da gente. Uhum. Que parece um hotel que não é um hotel. É. As pessoas, é só uma armação, assim, alguma coisa. Só tá nós ali. Uma armadilha. Uma armadilha. E tipo, talvez o Sati esteja por trás disso, não sei. Como se fosse, sei lá, um aliado. E se o Sati não for o Shender? E se o Sati for o Shender? Não, gente, não. Não, não. Não. Mas tipo. Peraí. Ah, não sei. Vocês querem, então, descobrir o paradeiro dele? Nós estamos presos aqui, ou se nós conseguimos sair do hotel? Esse hotel existe de verdade, sabe? Tipo, ou ele é só uma ilusão pra gente? Não, o hotel existe sim. E vocês conseguem sair, tanto é que a Juliel já saiu e voltou. Ah, então não sei, gente, o que a gente faz, pra que a gente usa. Querem descobrir o paradeiro do sátiro? Eu não consegui ver mais nada assim. Fosse importante no momento. Vai isso? Tá. Alguém tem alguma outra sugestão? Dá pra saber quem mandou o sátiro? Quase. Então vai paradeiro. Dá uma pista. Vai isso, então? Vai ou não vai? Gente, vocês querem descobrir quem... Peraí, onde é que tá o sátiro? Ah, se a gente descobrir onde tá o sátiro, a gente sabe quem não mandou, né? Eu acho que é elas, a mulher lá, a chafona, sei lá. Tá, então vamos ver onde que tá o sátiro. Vamos tirar mais um pra gente esfaquear e ver o que descobre com ele. Tá, então onde é que tá o sátiro? É isso. Então vai. Isso. Lá de A, enquanto vocês estão analisando ali o pentagrama no chão, você usa a visão do além para olhar no plano astral. procura sinal do sátiro ali, percebe que ele não tá ali e não vê qualquer outra criatura no plano astral. E aí, subitamente, uma coisa no solo chama a sua atenção. Você olha no chão, isso no plano astral, não no plano físico. E você vê que tem uma rosa que está caída no chão. E debruçado sob aquela rosa, existe um bilhete. Um papel dobrado. Que poético. Ah, vai, vem. Poético. Você desfaz seu avatar, entra ali no plano astral, recolhe aquele bilhete, volta pro plano físico e aí abre ele. E nele está escrito. Nele está escrito. Caso venha encontrar esse santuário e ler essas minhas palavras, não me siga. Estou apenas voltando para casa. Siga as instruções de minha mestra. Vá investigar o que ela pediu, pois o tempo está se esgotando. Só isso? E o tempo, como um todo, depende da investigação de vocês. Nossa, vixe. Como nós sabemos do que ela pediu? O tempo é a chave. O tempo é a resposta. Bicha. Fala de novo, o que é a resposta? O tempo. Vixe. Vixe. Vou ter que comprar relógios. Nós não temos ideia do que ela pediu, né? Vocês sabem o que ela pediu? Ela deu um endereço, falou, vai nesse endereço. Nesse endereço é um endereço de um laboratório da Avalon Corp, laboratório Camelot. E coisas estranhas estão acontecendo lá. E me informaram, saúde, que alguém de lá encontrou um caminho para o terceiro céu. Quero saber se é verdade. Mais alguém sabe além de mim ou estava só no bilhete? Tô. Do que ela pediu, todos vocês sabem. O que está escrito no bilhete, que é siga as instruções dela, só você por enquanto e quem está junto com você. Bom, é isso, né? Vamos ver se decidir se nós vai lá ou não. No endereço dela. Ok. Enquanto isso... Enquanto isso, Safadim e Juliel, o que, que vocês vão pegar do gato? O Safadim tá aqui com nós? Oi. Eu acho que... Tá, tá sim. Tá bom, tá bom. A terra do gato, né? Terra da pata isso. Do gato. Terra da pata do morto, que o gato cheirou. A gente não consegue saber da onde que é essa terra, né? Quer saber da onde que é a terra? Ah, o gato tirou um 20, né? Ok. Digo da onde é a terra, então. Da onde é essa terra? Ele cheira a terra, o gato ele cheira a terra e ele fala... Marquei o cheiro da terra. Se a gente passar por algum lugar que tem essa terra, eu vou reconhecê-la. Mas devo lhes dizer que é uma terra mística. De alguma forma essa terra ela é encantada, ela possui um poder mágico tênue. Que lugares não aqui poderiam ter esse poder mágico tênue? Me digam vocês não que é são especialistas. Não é cemitério, né? O gato saberia se fosse daquele cemitério lá. Não é cemitério. É um lugar mais... Como direi? Mais harmonioso. Tipo, a gente pode tentar procurar... Já que é uma terra mística, então tá em algum lugar que o tecido não existe. Ou é bem fraquinho. Certo. Pode procurar... fazer uma pesquisa na internet. Tentar descobrir... Locais ali em Londres, a gente tá em Londres, né? Isso. Que possam ser um santuário. Ok. E aí, gente, pelo mapa dá pra ver se tem terra ou não. Tá. Vocês vão procurar na internet simples ou vão chamar as Elohims pra ajudar nisso? O que você acha, Ju? A gente vai fazer o bagulho sozinho ou não? Ah, não tem certeza. Porque a gente sabe uns lugares, né? Umas passagens. Eu chamaria ajuda. Tá, então a gente pode vai chamar. Até onde estão as. Ah, eu esqueci, a Ana e a Gabriele. Isso, a Storm e a Gabriele. É, Storm e a Gabriele. E aí a gente conta pra ela isso e o nosso plano. Parece que tá sentindo. Ok. Então a gente chega lá. Já posso fazer o teatrinho ou não? Pode. Vocês se encontram no meio do corredor. Demorou. Aí eu falo. Gente, seguinte, tem novas informações. O Salem descobriu que ele tinha na bota uma terra mística. E eu penso que essa terra mística vem de algum santuário, algum lugar com tecido muito fraco ou inexistente. E aí eu queria a ajuda de vocês pra gente pesquisar. Eu pensei a gente procurar na internet, dá pra ver o mapa de cima e achar um lugar que tem terra, e que seja um santuário, ou possa ser um. Aí eu preciso dos Paranauê aí da Gabi, porque ela é a hacker aqui. Eu tenho um drone, né? Posso colocar ele pra rodar aí um pouco. A gente não ter que ficar andando à toa. Vamos lá. A Eloel fica te ajudando, então. E aí você faz um teste de uso de computadores pra caçar locais que possam ser místicos. Vai ser um teste aqui de cientista de dados. Deixa eu tirar outro crítico. Não. Uia, não, mas foi bom pra caramba. Gabriele. Quando você, Gabriele, procura na internet ali e usa seus talentos especiais para ver que locais podem ter a terra mística que o gato disse, tá? Vocês vão encontrando uma série de locais que são considerados sagrados, inclusive o túmulo da Rainha Maeve, ali no Reino Unido, próximos a Londres, tudo. Mas um local em especial chama a atenção de vocês, porque ele fecha as pontas soltas quando ele bate com o que o cara que morreu falou pra vocês. Um local que é tido talvez como um dos locais mais sagrados dentro da Inglaterra, ao lado de Stonehenge, entre outros. O nome desse local é Glastonbury. É uma cidadezinha. Meu Deus, isso existe mesmo? Existe. É uma cidadezinha no interior, muito bonita, muito simpática. Mas as lendas, os mitos dizem que Glastonbury é a antiga localização da mística Avalon. Os mortais interpretam isso como lenda para tirar dinheiro de turistas. Mas vocês, Celestes, sabem que não é lenda. A Avalon realmente existiu e realmente naquela localização. E isso faz total sentido para vocês, porque é desse lugar que o cara disse que ele veio. É onde ele disse que ele nasceu. Se ele nasceu aí, talvez ele tenha sido enterrado? Não? Como assim enterrado? Mas... ou simplesmente pisado na terra de lá. Ou simplesmente isso. Trazido de volta dos mortos. Pode ser. E é isso. E aí a gente vai pra lá, então? Aliás, eu sei dessa informação, eu me perdi agora. Sim, vocês estão todos reunidos ali para trocar essas informações e fazer essa pesquisa. Ah, tá. Tá na época do festival que acontece lá? Não. Poxa. Mas deve ser muito da hora isso. Deve. Sonho ir pra lá, cara. Meu sonho depois... é ir pro... aquele do Burning Man, no meio do deserto. Nossa, aí é pesado. É isso que eu quero, onde tá a galera da hora. Procurem depois no Google Maps, dá uma passeadinha com o Google Street View nessa cidade aí, vocês vão se apaixonar pelo lugar. O caça-trampo de bibliotecário lá. Bom, gente, vocês vão querer ir pra lá, vão querer fazer alguma outra coisa? Pra gente fechar hoje. Eu não lembro que tava escrito na carta, se tinha alguma coisa, alguma informação, mas eu acho que vai pra lá mesmo. Eu, por mim, iria pra lá, pra pegar o favor. Eu acho que dá pra gente ir e ficar lá, ou não ir, esperar a semana que vem. No bilhete só precisamos entender o que ele quis dizer com o tempo, e eu acho que é ir pra lá mesmo, não tem outra opção. Então... o tempo está se esgotando, o tempo é a chave pra tudo. O tempo é a resposta. É o fim do mundo, o meteoro tá vindo. Que pena que não é verdade. É. É o apocalipse. Exato. Batalha do apocalipse tá chegando. Vão ou não vão? Por mim, vambora. Partiu Cidade Legal? A Estava vai ficar feliz por sair do meio da muvuca da cidade. Tá, vamos lá. Rapidamente vocês alugam um carro. Vocês vão em dois carros, vão numa van. Vão querer ir voando. Já que tem um santuário aí pra vocês atravessarem pro plano astral e poder abrir as asas, o que vocês preferem? Que horas que é? Se a gente gastar ponto, quando a gente chegar lá, vai tipo ter passado a noite já pra gente recuperar? Olha, de Londres a Glastonbury dá umas 2 horas e meia, 3 horas de viagem de carro. Quer dizer, vocês vão chegar lá... De asa. Vocês vão chegar lá já quase de madrugada. Voando, vocês conseguem ir um pouco mais rápido, em torno de uma hora mais ou menos, vocês chegam lá. Mas vocês vão chegar à noite, de qualquer forma. A gente não pode ir de carro e conversando sobre, tipo, a carta, pra ver se a gente entende alguma coisa? Podem. Pode ser, né? Vamos alugar uma van, então. Eu não sei se é interessante nós ir tudo junto, porque nós não sabemos se nós vamos ser atacado, né? É só a gente ter a aura. É bom o pessoal em dois carros ali, um seguindo o outro, pra qualquer coisa, um ajudar o outro ali e não ser atacado todo mundo junto. É uma ideia, viu? Tá um aqui. Ou dois carros? Por mim, dois. Dois. Voto pro dois. Três. Dois. Ok. Ah, mano, eu vou voando. Vai voando? Eu vou. Vai? Eu vou. Ok, então vocês pegam dois carros, se dividem em dois carros. Os carros vão mantendo uma distância assim um tanto quanto segura. Um em relação ao outro, para que vocês não sejam vítimas todos de um mesmo ataque. Enquanto isso, do plano astral, a Juliel vai acompanhando do alto, voando. Vocês já estão... próximos, depois de 2 horas e pouco, quase 3 horas de viagem, vocês já estão próximos da cidade de Glastonbury. E já vem as placas indicando que ela está a pouquíssimos quilômetros dali. Vocês estão na zona rural que pertence ao território dessa cidade, que é pontilhada por várias fazendas e trechos de mata de preservação ambiental. E no meio de um trecho ali onde tem uma mata próxima, farta, né, até, vocês veem algo que chama a atenção de vocês. É um local cercado. Tem uma guarita, inclusive, parece ser uma instalação militar. E conforme vocês vão se aproximando desse local, vocês veem uma placa gigante na cerca desse local que está escrito Avalon Corp. O local para onde vocês tinham sido mandados inicialmente é esse que está diante de vocês agora. Como mostrar. Assim? Não entendi. Inicialmente? É. O laboratório fala? O DVD que mandou vocês irem para um laboratório, vocês acabam de passar em frente desse lugar. Vocês estão passando em frente desse lugar. E aí, pessoal, a gente vai entrar, ver se eles fazem um biônico ali. Pode passar, terminar a cena e continuar semana que vem. Eu acho vocês... isso também, que a gente pode continuar semana que vem. Isso, ó, vocês estão passando nessa estradinha aqui, ó. E aí vocês veem esse barracão aqui, esse galpão. Parece uma instalação militar. Conforme vocês vão passando, vocês olham lá pra dentro e vocês veem que tem soldados armados. Tem alguns veículos militares, inclusive. E no portão aqui, a placa. Mantenha a distância. Avalon Corp, Laboratório Camelot. Putz. Eu vejo muita merda daqui pra frente. Nossa, demais. Que isso, otimismo, galera, otimismo. Vamos fechar por aqui então hoje? Uhum. Todo mundo descansar. Semana que vem a gente começa mais cedo até. Não tem apadrinhamento. E aí todo mundo com a cabeça fresca de ideias e a coisa flui melhor. Sim. Belezinha? Beleza. Tchau, tchau, gente. Joy, então. Tchau, tchau. Bom descanso gente. Pra vocês, tchau, minha gente. Gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Se der, a gente marca de fazer alguma coisa amanhã também. Dá pra jogar Among Us, hein? Eu curti pra cá. Eu vi a pessoa de casa. Nossa, muito top. É. Semana passada, na quarta, a gente jogou Avalon. Avalon é tipo o Among Us, só que é interação. É bem da hora. Você tem como um... Assim, é porque você tem um grupo que, teoricamente, ele é o Rei Arthur e tal. E tem os infiltrados no meio, tem os impostores. E aí você tem que dar um jeitinho de descobrir quem são os impostores antes que eles... Fodam com a porra toda. Cara, você já jogou... Eu acho que eu já joguei um desse parecido, mas era de carta, assim, tipo, uma galera reunida. Sim, sim. E no caso era... Ah, deve ser o mesmo esquema, então, mas o que eu joguei era, tipo, nazistas contra... Não lembro quem que era. Ah, tá. E aí tinha um rolê de galera que era o matador sabia quem era, porque eles ficavam de olho aberto juntos. Isso, é isso aí mesmo. É esse esquema. Só que tem a mas versão eletrônica dele. Eletrônico rola? Rola. Interessante. O sistema ele distribui os personagens pra saber quem é quem. Aqueles que são os espiões do mal, eles já se conhecem. Já são marcados um pro outro. É bem massa, bem da hora. E é só treta. É engraçado por isso. Da hora. Posso ver se vocês foram jogar, acho que eu vou querer participar. Beleza, então. Bora descansar, falou, então. Falou, Safa. Valeu, cara. Abraço. Até mais. Até mais.